sou meio índio, sou meio preto, nascido no gueto, não muito perfeito, e guardo comigo do lado do peito. Muito amor, pouco ódio e respeito. No mundo que vivo é desse jeito, pé no chão, vou que vou na fé já. Cresci e aprendi na zona sul, Capão. Meu nome é Tio, vulgo dragão. Se precisar é rapidinho, pá, tá na mão. Gosto do sol, da lua, a flor. A natureza é vida, pra mim dou valor. Sei que sou um entre milhões de suspeitos. Descendente índio, descendente preto. Na cidade selvagem, de lindas imagens. Humildade, caralho, muitos querem ter vantagem. A violência não é mais novidade, uma ameaça pra toda a sociedade. Que observe e me estranha, sou as estrelas, me acompanha. 30 anos na quebrada é uma façanha. Genérico pro povo, vendido por aí, sem taja nem campanha. Se os PM pega, se no 12 ainda apanha. Um latino com pouco dinheiro e inseguro, ligeiro no bagulho, não durmo no barulho de ninguém. Hoje não se sabe quem é quem. PM é paisana, também tem. Por isso eu tô atento, confio alguns por cento. Ideia mais, só pra quem vive meus momentos no gueto. Meio índio, meio preto. Meio índio, meio preto. Meio índio, meio preto. Não tenha medo, nem preconceito. Sou meio índio, sou meio preto. Não tenha medo, nem preconceito. Sou meio índio, sou meio preto. Escravidão não acabou, tá presente, é só filmar. O dinheiro, a injustiça, enfeitiça sem parar. O povo sempre espera do governo melhorar. Quanto sofrimento eu vi passar por aqui. A vida é um crime desde que nasci. Revolução tá no calção, sou um filho da nação. Andorinha nessa porra não faz verão. A miséria tem idade, mas velha é a maldade. Dinheiro é só um jogo e traz felicidade. Joga, passa que eu dou continuidade. A vida me ensinou e caí na realidade. Negócio, negócio, amizades à parte. Meio vídeo, meio preto, é toda a comunidade. É toda a comunidade. É toda a comunidade. Tudo é contra. É toda a comunidade. Quando a gente vai levar a denúncia, o juiz é contra, o governador é contra, Ibama é contra. Até mesmo o governo federal é pago pelo governo do estado. Isso é onde está. A maioria não está mais falando hoje. Ficou para trás as nossas tradições, os nossos costumes que nós tínhamos, que são interessantes. Aqueles que vêm somar para a gente melhorar a nossa situação, nós vamos pegar, resgatar e colocar em prática. Então eu acho que não é de cesta básica que estamos precisando. Não é, da mãozinha de querer fazer. Nós estamos querendo aqui uma terra para se trabalhar. É ajuda para a formação dos nossos jovens, dos nossos alunos. Queremos também que vocês divulguem no quatro cantos da terra o sofrimento da comunidade.